segundo Zine Poesia do Pelos Olhos e Ouvidos é com Aldo Lins, que fala sobre o seu livro Alma de Vidro e o poema Estigma. É, falar de Alma de Vidro é falar de Aldo Lins, né, cara? Porque quando eu me entendi que não deveria seguir uma vida burocrática como advogado, coisa assim, e larguei um caminho que era correto para minha família e para a sociedade, e escolhi o caminho torto, né, que é da marginária. Então, Alma de Vidro foi a realização do meu, da minha vida, é um sonho concretizado. E confesso a você, se não fosse Alma de Vidro, ou seja, a poesia, provavelmente eu não estaria mais aqui com vocês, porque eu não teria mais nenhum motivo que justificasse a minha existência. Alma de Vidro foi lançado, a primeira edição, em 2002. Primeira edição. Esse encadernamento bonito que vocês veem agora é da segunda edição, de 2009. A primeira edição foi pela editora universitária, que me sacaneou pra caralho, fez um livro merda da porra. E a segunda edição foi pra editora Paes. Em 2009, o livro saiu de qualidade, com estética bonita e a poesia de Aldo Lins. Olha, o título nasceu dentro do poema Estigma, né? Quando eu comecei a rabiscar os versos e coisa e tal, de repente surgiu assim, Alma de Vidro. Aí eu digo, caramba, isso é um achado, foi um achado, isso é o título do livro. Só pode ser, foi uma orientação que veio do, sei lá, vou ser um pouco espiritualista e vou acreditar que veio de longe, né, cara? Porque surgiu assim, Alma de Vidro, aí de repente eu disse, porra, isso é o título do livro. Ah, eu vou escolher um poema que tem maior identidade comigo, né? Que as pessoas, sempre onde eu vou, qualquer lugar, exigem que eu recite. Estigma, né? Porque Estigma é um poema que eu escrevi em João Pessoa, na minha época de estudante ainda de Direito, e fiz no cabaré de João Pessoa. Acordei chorando, jorrava de dentro de mim toda uma denúncia de tudo aquilo que eu sou. Vagabundo, maluco, mendigo, moribundo, anarquista, amante, poeta e sonhador. Não me conheço, aliás, só por fotografia. Não sou lavoura nem edifício. Sou um homem que passou fome, que escarrou sangue e foi preso como comunista. Também não sei mais sorrir. A minha pele hoje é uma tatuagem, cheia de escamas. Até o meu canário fugiu da garganta, deixando minha alma de vidro, perdida pelos escombros, útero da solidão. Meus 30 anos, o que direi a eles quando reinar o eclipse da despedida? Haverei de doar meus olhos para alguém poder te ver, pois quem sabe um dia, eu, hóspede da utopia, assustado com a sombra dos meus próprios sonhos, seja encontrado sem vida, sentado no cabaré vazio. Valeu, Jetro. Valeu mesmo. Este foi o segundo Zine Poesia Pelos Olhos e Ouvidos. Nos acompanhe e compartilhe pelo Facebook. E acompanhe também no Pelos Olhos e Ouvidos Blogspot. Este foi mais uma edição do Zine Poesia Pelos Olhos e Ouvidos. Até a próxima, pessoas.